Você foi na minha vida a pior inquilina. Manzinho CDs, BrenoCDs.net, vem com a top, vem com ele. Repertório novo. Eline Martins. Você morava no meu coração e o tempo todo a chave estava em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração. A rocha vai morar no beco da decepção. Vê assim, vê. Você foi na minha vida o quê? A pior inquilina. Você foi na minha vida a pior. Do estúdio A. Ei, segura a top, vem com a top. Top, e assim, vem. Portal do Arrocha. Você morava no meu coração e o tempo todo a chave estava em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser e fazer o que der e vier. Bora cantar com ele assim, vem. Você foi despejada do meu coração. Arrocha e chora. Vá morar no beco da decepção. Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior. E chora. Segura a top, vem com a top, toma. Beijo, minha gente linda. Segue ele no Instagram, Eline Martins Oficial com dois L's. Vambora. Chora, cachorrinho.